9908, vem direto Eletro. Direto Eletro, obrigado. É, 3152, tá perdido, vai direto TAP. Baixar travado web 5796. 5796, chame torre 18596. 186, obrigado, 5796. Muito boa noite, web 5796. Final, baixar travado. Boa noite, avistado, autorizado pouso no 40 grau 079. Depois na 1-0, web 5796. Nove nove zero oito, chama centro Recife, frequência 125.1. Recife em 125.1. 9908. Controle, o voo 1643, formação alfa. Voo 1643, vai ter identificação, autorizada a chegada a bom, seria para 4.000 pés, que é negado 08. Para 4.000 com 1.018, chegada bom, chegou no 643. 757 no meio, no solo 1-2. Primeira direita. Táxi via Delta Eco, após Alfa. Kilo, posição 05 do Pátio 3. Rivera direita, após Alfa. Delta Alfa, Kilo, posição 05 Pátio 3, o 57 no meio. Poderia confirmar pro 57 no meio táxi? Autorizado táxi agora em frente via Alfa, próxima à esquerda Kilo, posição 05 do Pátio 3. Alfa Kilo 5 do Pátio 3, obrigado. Salvador, bom dia, Gol 805, informação Alfa. O 805, faça a notificação, autorizador chegada a Mari, deixa a nível de voo 050, QNH 1008. É o 050, com 1018-1805. 3152, completo aproximação Xangai Torre, 1836. 286, boa. Boa noite, 3152, passou externo, baixado trabalho. 3152, avistado, autorizado pouso 140 graus 079. 3152 no solo 22, mantém essa frequência, Alfa e Juliette, portão 10. Alfa e Juliette para o portão 10, 352, porta 10. Portão 10, 8. A 3000 com 1018 no 805. Autorizador avistando no 643. Chama a torre, eu no 8612, estou autorizado final de ideia. Seguro 643. 8612, obrigado no 643. Boa noite, 05, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte no localizador estabilizado. Reportará no localizador estabilizado no 805, 2000 pés. Está travado. Passado e travado, 643. Número 643, vento 140 graus, 08 norte. Autorizado pouso, pista 10. Ok, livre pouso, pista 10, 643. vento pro 1643? 140 graus, 109. 1643. Autorizador com pista à vista, o gol no 805. Autorizado final LS, torre no 86, 805, boa noite. Obrigado, uma boa noite. Uma boa noite, gol no 805. A uma milha do Índia Serra, baixado e secado. Gol 805, autorizando pouso 140 graus, 109. Ah, livre o pouso da 10, gol no 805. Gol 643, está livre até o portão 3, Alfa e Juliette. Alfa e Juliette, portão 3. Voador, papapá, Romero Serra Tango. Ouro, papapá, terra, ah, meu terra tango. Deus. Vou parar Guarulhos, confio no estacionamento. Tá de cópia. Da Euleda Bridge inicialmente. Salvador, boa noite, gol 1714, está passando nível 200 para 150, ciente da informação X. Boa Romano 7 no 4, boa noite, aciona identificação, chegada Mari, desse mantém o nível de voo 050. Identificação, chegada Mari, voo 17 com 4. Boa noite, 05, no solo aos 33, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, no gol, no 805. Papapá, Romeu Sierra Tango, cópia. Autorizado 430 para Guarulhos, decolagem da 17, curva à direita, da Euleda, após Euleda Bridge, após Bridge, a Pesulu 16, após Bravo Hotel Zulu, após Bravo Hotel Zulu direto Trive e após direto Poço de Caldas. Controle 120 decimal 8 e aciona 5555 Romeu Sierra Tango. Acionamento de um táxi.